Ação e reação. André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1, Luz nas sombras. Luz nas sombras. Vamos lendo até onde nós pudermos chegar. Porque o tempo em rádio, você sabe como é que é, não? Que não der dessa vez. Iremos gravando, gravando, até chegar ao máximo dos capítulos. O que é que acontece, segundo o que fazemos na Terra, quando passamos deste mundo para o outro através do fenômeno chamado morte, de que ninguém foge, nem os reis, nem os príncipes, nem os presidentes das repúblicas, nem os marechais, os generais, os doutores, os líderes religiosos mais afamados, mais corretos, todos. Os mais caridosos dos homens, as mais dedicadas das mulheres, também os criminosos, os difamadores, os infames, todos, sem exceção, têm que atravessar o fenômeno da morte. Mas será que a gente morre mesmo? Não, não morremos não. Zaru tinha razão, a morte é um boato. Até as nações que surgiram firmadas no materialismo preocupam-se hoje, cada vez mais, com a existência de algo além daquilo que eles tomavam como absoluto, a matéria. Einstein, de certa forma, contribuiu com isso, com a equação da relatividade. E aí a turma começou a ver que a matéria não era tão material quanto se pensa, a energia condensada que pode ser desfeita, uma fusão nuclear. Então, assim começou-se a puxar o tapete do materialismo. É, mas muitos não aceitam. Meu amigo, já disse um filósofo que a fronteira mais difícil a ser atravessada é a do cérebro humano. E demoram a compreender as coisas mais simples, que os mais simples entendem logo. Existe a cultura espiritual superior à cultura humana transitória, e os pequeninos entendem primeiro. E Jesus destacou isso, numa passagem famosa do Evangelho. Mas vamos lá, luz nas sombras. Capítulo 1, ação e reação. Sim, afirmava-nos o instrutor Druso sabiamente. O estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. O Egito, por exemplo, mantinha incessante intercâmbio com os trespassados e ensinava que os mortos sofriam um rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião, diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender, subir ao esplendor solar, ou se deveriam voltar aos labirintos da provação na própria terra, em corpos deformados e vis. Olha aí a reencarnação aí, está vendo? Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna, o gênio das águas, para serem insulados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação, em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento. A conversação fascinava-nos, diz André Luiz. Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz, notável escola de reajuste no mundo espiritual, de que Druso era o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, no mundo espiritual, é claro, né? Como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de nosso lar, cidade espiritual na esfera superior, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior, ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e de defesa, vejam só, hein? Segurança e defesa lá no mundo espiritual. Olha o Hermes Trismegisto aí, que está embaixo, é igual que está em cima, aquela coisa toda. Prosseguindo, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quifazeres da mais elevada importância. Pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito. O karma dos hindus, o karma, olha aí, vocês vão aprender agora muito sobre karma aqui agora. E convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio, o ministério lá do governo espiritual, que existe um governo espiritual conduzindo os destinos dos homens na Terra. E é hora da humanidade, a começar pelo Brasil, entender isto. É a política de Deus. Nós não somos apenas carne, músculos, ossos, suor, espinhas, cravos. Nós somos, acima de tudo, espíritos. E o amadurecimento humano passa a exigir que esse conhecimento baixe à Terra. Não como uma coisa aleatória, que não leve a nada. É apenas uma filosofança. Não. Isto aqui é conhecimento para transformar a humanidade. A partir do campo religioso, para o campo político, para o campo científico, para o campo esportivo, para o campo artístico. Porque o que se vê mais aí é a manifestação da influência espiritual do astral inferior sobre a Terra. Ora, se existe essa influência do astral inferior sobre os homens, nós temos que batalhar para que a política de Deus desça a terra e a influência seja não mais do astral inferior, mas do superior, diretamente, sobre os governos do mundo, sobre as religiões da terra, sobre a ciência humana, sobre a filosofia, sobre o esporte que une as nações. É melhor fazer esporte do que fazer guerra. Sobre a educação, a instrução, que é fundamental em tudo isso. Eis a política de Deus. Eis a instrução do Cristo estadista. O supremo governante do planeta é Jesus. Por isso é que fizemos a proclamação do Cristo estadista, que é o óbvio, minha gente. Ele que governa o planeta Terra, está lá no Evangelho, segundo João. Lá no capítulo 1, deixa eu ver aqui a Bíblia. Está ali igualzinho como está. Bem que as traduções da Bíblia às vezes são terríveis, né? Vocês querem ver como é que é Jesus que governa? Fizemos a proclamação do Cristo estadista no Templo da Boa Vontade, que ele está lá para isso. É ecumenismo irrestrito. Ecumenismo irrestrito. Não é ecumenismo apenas entre as crenças religiosas. É essa vitamina feita com todo o conhecimento humano e espiritual. Está aqui, olha. A encarnação do Verbo. Evangelho de Jesus, segundo João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora versículos 4 e 5. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Pois é, este aqui, este ser maravilhoso, supremo, que a humanidade tem que entender como o estadista dos estadistas. O governante supremo das nações, que dá a cada um de acordo com as suas obras, a cada nação de acordo com as suas obras. Olha tanta nação aí, tanta infelicidade. Sim, porque Jesus dá a cada um de acordo com as suas obras. Há 2000 anos que ele está dizendo isso no Evangelho e no Apocalipse. E ainda anuncia que quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Portanto, essa história de que a fé, somente a fé salva, não está correta, é incompleta. Mas São Paulo apóstolo, sinto muito, São Paulo apóstolo, respeito bastante. O que é maior? São Paulo ou Jesus? Jesus fala em fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. Quer dizer, o próprio Jesus pega a fé como instrumento das obras, ao dizer que com a fé, por menor que seja, nós vamos realizar a obra de afastar do caminho uma montanha que nos impede o avanço na direção de Deus. Que a montanha de que Jesus fala, já não explicou tantas vezes, são as dores naturais dos erros que praticamos, são os enganos pelos quais passamos, permanecemos ignorantes da lei divina e todo o seu mecanismo. Olha a fé sendo um instrumento de obras para a salvação pessoal e coletiva. Porque se ele fala na fé, fala logo a fé para jogar as montanhas do atraso, da fome, da miséria, material e espiritualmente falando. Sim, fé em Jesus, fé em Deus, fé no Espírito Santo para realizar boas obras. Se não é a fé dos ociosos. Muitas pessoas, às vezes, são levadas a esse tipo de pensar inconscientemente e não percebem que que se com sua fé não realizarem obras de salvação das criaturas humanas, e também material, porque Jesus disse que não conhecerá aqueles que disseram: Senhor, Senhor, falamos em teu nome, pregamos em teu nome, mas se não tiverem alimentado os famintos, vestidos nus, protegido as viúvas e os órfãos, socorrido os enfermos, não serão reconhecidos por ele. Quem é que é maior, hein, minha gente? É São Paulo ou Jesus? Paulo precisou quebrar a cara caindo do cavalo. Jesus não, pelo contrário. Foi alçado na cruz pela maldade humana. Por pregar a verdade, não por ter mandado matar Estevão, quem quer que seja. Por ter destruído Abigail pelo sofrimento ao ver que seu noivo assassinara o seu irmão. Sim, porque ele permitiu. Ainda recolheu e tomou conta das capas dos assassinos e lapidaram Estevão. Paulo matou, Jesus salvou. Paulo depois salvou muito. Mas primeiro, o que é que ele não fez, hein? E Paulo falava de Jesus, Jesus falava de Deus. Paulo falou em fé, Jesus falou em fé e obras, boas obras naturais da fé verdadeira. E Paulo também, ao se referir às três virtudes teologais, digamos assim, fé, esperança e caridade, disse que a maior delas era a caridade. Porque caridade é amor. E Jesus definiu Deus como amor. E disse: nada existe fora desse amor. Bom, no próximo programa, vamos prosseguindo com ação e reação ainda do capítulo 1, Luz nas Sombras. Vamos saber direitinho o que é a mansão Paz.